há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os oscilores. Oscilores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Oscillator. Meu nome é Nuno Pires e irei ficar aqui convosco durante a próxima hora. Sejam bem-vindos. Theories about time and culture to consider waiting in services across cultural settings. We illustrate empirically how, given specific waiting situations, consumers from different cultures may react in very different ways. By bringing culture to the forefront of research on waiting, we highlight the largely ethnocentric character of our knowledge on this topic. Curtíssima passagem, Le Cliché, tema que abre o novíssimo trabalho da Silent Language of Waiting. Agora estamos noutra. I'm trying so hard. 1984. I'm trying so It's The Voice of God. The Outer Edge, Demo. So hard to keep the sides of mind apart. What do you want of me? What do you want of me? Some things we cannot wear on the outside. Outer Edge, Demo, para os Attrition, recordação 1984, Advice of God EP. Agora dupla passagem, TR12, Human Monocoque, de San Francisco, primeiro com EXO e depois Serbian Sunset. Encontramos nas sonoridades destes temas TR606, SH101, MG1, Volca Bass, tantas coisas boas. Primeira dupla passagem então com TR12, EXO, Serbian Sunset. We'll be right back. Serbian Sunset. Para Noir, lá atrás EXO. Já me estava a antecipar, lá atrás sim, TR12, com EXO e Serbian Sunset. Agora Iceland, Frio Polar, Trabalho, Projeto Noir, de Marie Noir, diretamente de Lima, no Peru. Antes de mais, relembrar, podem passar no nosso Facebook, Oscillator Radio Show. Por lá encontram as moradas dos podcasts. Agora sim, Iceland. Projeto a Sol de Marie Noir, diretamente do Peru, Iceland. Trabalho Frio Polar. Estamos noutra, Everything Is Gone, Psychedelic Headshot, Rescender Asphalt. É a nossa sugestão. A seguir temos Geist Katze. Psychedelic Headshot, Resender Asphalt, agora Geist Katze, Approaching the Literally, EP Opana. A seguir, dupla passagem para Jogging House, trabalho Self. Six. Approaching the Literally, Guides Kante, Open a Hippie. Vamos à dupla passagem. Falo de Jogging House, trabalho Self. Primeiro com Room e depois com Sias. Já roda Room. Thank you. Thank you. Jogging Girls, na passagem da primeira meia hora deste Oscillator, primeiro com Room e agora com CS. Lá atrás, Intro, Theories of Time and Culture para Le Cliché, recordação para Attrition, The Voice of God, TR-12, Human Monocoque, Marie Noire com Frio Polar, Psychedelic Headshot, Everything is Gone, Geist Katze com Approaching the Literally. Agora australiano Bid, trabalho Bulb Shot One. A seguir, trabalho português, um dos projetos da editora Fungo, Citizen Kane, em colaboração com o Hobo. Já falamos disso. We'll be right back. Dawn é Beth, trabalho Bulbshot. Agora Lo-Fi Expeditions, ouvimos a quarta parte, Citizen Kane e Oboe, edição pela Fungu, apenas lançado em abril deste ano, mas este trabalho foi concebido durante 2016. Resultou da preparação de dois gigs no Damas, em Lisboa, no Adão, no Barreiro. Uma coleção de material gravado combinou então neste Lo-Fi Expeditions. Ouvimos então a quarta parte. Quarta expedição, Citizen Kane e Oboe. Lo-Fi Expeditions. Entramos na reta final deste Oscillator. Ao som de Third Night Takes Day para Slow Dancing Society, Pulsing Amber. Continuem ligados connosco em 107.9 ou RUC.fm. Ouçam os nossos podcasts em iTunes e também no Mixcloud. Já regresso para as despedidas. Slow Dancing Society, Pulsing Amber, trabalho Night Takes Day, 3rd. Está na hora de irmos embora. Magnetization para 4 Dimension, trabalho The Perfect Form. O meu nome é Nuno Pires, foi um prazer ter estado esta hora convosco. Fica a promessa de voltarmos para a semana. 23, 24 horas, Rádio Universidade de Coimbra. Em formato podcast, às horas que quiserem. Da minha parte é tudo, fiquem bem.